advise that radio beacon out of service. Over approach control, 159 decimal. Muito bom dia. Azul 13, Papa Juliette Novembro, solicitando a autorização de retorno do SAT 3 para o SAT 1 na posição 09. Autorizado inicialmente até a saída do SAT 3. Até a saída do SAT 3, Papa Juliette Novembro. Já se não me confirmar a posição do SAT principal? Está só. Oi, voa no 61 no próximo ponto, espera pronto. Boa noite, livre decolagem 1-0, ventona 4-0 grau, 8-9. Livre decolagem 3 está autorizado, Papai Juliette Novembro. Autorizado até a saída do Pátio 3, Papai Juliette Novembro. Controle 1, 9, destino 8, Mongol. 9, 8, obrigado, bom dia. Agora no saindo do portão 1-0, está autorizado o início do reboque e reparte ao término. Localizado em direção no pátio principal, manterá o traveso portal meia dúzia. E o aeronave rebocando no setor sul do aeródromo, que irá prosseguir para o 07, mantendo o 07 livre. Autorizado para seguir para o pátio 1, mantendo o traveso na 06. Contagem dentro da venda. Salvador, voo 3601 no ponto de espera da 1-0, pronto. 3601, boa noite, lindo, calma 1-0, vento 140 graus, 7 nós. Ali decola na 1-0, tá? 3601. O 1161, chama agora o centro do Recife, 135 decimal 25, alterne 125 decimal 1. 3601, decolou ao 36, controle 119 decimal 8, bom voo. 19, bom trabalho, centro 3601. Boa, 3601, passa 1500, Taelo da Motiva. 3601, boa, contato na Bela da Colar, 3601, na Cedra, Tael, transição Motiva. Tael, transição Motiva, entendi, então não precisa necessariamente passar em Glenda? Tael, transição Motiva, Cedra, Tael, transição Motiva, Tael, Leda, após Leda, Motiva. Entendi, a intenção na realidade era fazer uma prodireta direto ao Motiva, beleza? Prezado inicialmente, direto Leda, aguarda autorização para a moto, voltando 3601. Direto Leda, aguarda a moto, voltando 3601. Então 3601, autorizado pelo Centro de Recife, apresenta direto com base. Gente, então direto com base, tá 3601, grato. 601, chama o centro Recife, frequência 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, boa, cidade 3601. Salvador. Thank you. estamos na escuta. Falou, o Francisco solicita o reboque aqui do Pátio 3 para a posição 1-0 do Pátio 1. Controle, Salvador, bom dia, 0063, tem que dar foto. 0063, bom dia, sua amiga, identificação autorizada, chegada bom, se você para 4.010, a gente padrão 1013. Autorizado, chegada bom, 4.013, bom, 0063. 3603, o separador de ofertas de permanece, está autorizado a chamar. Confira o carbono 063. Para 2010, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, com 063. Pode falar do meu presente? Pelou a página aqui. Tem uma hora, pode falar. Tem uma hora, pelou a página. Pelou a página. Pelou a página. Out of service.

até o azul 9635, seja na Fox Trot. Azul 9635, aguarde um minuto, cópia Rio de Janeiro, Santos Dumont. Aguardar. 14, esquiva da direita e chame, mantendo a frequência, taxi via alfa, chame essa Juliette. Alfa, sucesso. Primeira curva direita, após a decolagem, capseira 10, código 5115, e controle 119.8. Ok, autorizado Rio de Janeiro, Liga 340, Rio Pesulo 44, após o conforme plano. Daí a lei da BDF, decola da 10, curva direita, após 5115, transponder, controle Salvador 19.8, azul 9735. 9735, atajamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamaria, Mário, 9735, tá bom. Azul 9708, está pronto para o táxi com 117 a bordo, 3 horas e 15, alterna H1. Índia Torre 1895, Azul 9708, obrigado, bom dia. 063, atento ao início de táxi do Embraer da Azul, em Grande Juliette, portão 04. Bom dia, 1908, 1908, autorizado em ingresso de decolagem, cabeceira 10, vento no 30 graus, meia dúzia nota. A linha decola, cabeceira 10, tá bom, 1908. Confirmando o portão 09, 9735. Confirma o portão 09. Deixa. Começando com a identificação autorizada chegada da Golf, você para 4 mil pés, ajuste padrão 1013. 4 mil pés, 1013, 3, 5, 9, 7. Congestion, controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 19708, subida a bom. 19708, bom dia, contato radar, subo para o número 340, sai da água. 340, saída água, azul 9-7-8. Estamos prontos para o TAX com 108 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. TAX via parte Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 013, azul 9735. Parte de Alfa, quando pronto, ponto de espera 018, 9513, azul 9735. 7735, autorizada em linha e decolar, cabeceira 1-0, vento 40 graus, 8 nós.